DJ Juninho Pop, o DJ que balança a galera. Amor, eu sei que eu falhei bem. Parabéns, parabéns! Mas te magoei bem. Ela merece! Parceiro Gabriel Amaral, o Eric Amaral também, da nossa equipe Marca Boa! Sente, sente, sente, se tu ainda me amas, amas, amas, se tu ainda me amas. Abre essas asas, meu águia! Eu só te peço, só mais, só mais, só mais uma chance, só mais uma chance. Fazendo Saulo, domingo! Domingo aí do Macaxeira, o DF! Meu parceiro Macaxeira também! A galera do Bacuri, do Pop, Rio de Janeiro, Juntinho! Renatinha do Luxo! Ô Renatinha! Eu só te peço! O quê? Só mais, só mais! Só mais uma chance! Alô, Brad Pitt! Alô, bebezinho! Segura mais essa! Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. E a pressão vai aumentando, e a pressão vai aumentando, e a pressão vai aumentando. E tem mais aniversariante aqui, meu irmão. Aumentando, aumentando, aumentando. Adila Daniel também tem aniversário de hoje. Aumentando, aumentando, aumentando, aumentando. É muita onda até 6 da manhã! Aumentando, aumentando, aumentando, tando, tando, tando. Aqui o bagulho é doido, hein? Só um pouquinho, que baixinho. Vou recomeçar e de você não vou lembrar. Você é a página virada. E com a equipe ficha, ficha 28 do tal, eu vou ficar. Levanta a cabeça, meu águia! Você é a página virada. E com a equipe ficha, ficha 28 do tal, eu vou ficar. Aí, Vitor. Agora vai pegar o que me fez sofrer. O que me fez chorar. Aí, prepara as bagagens, ó. Compadre Paulinho, ele abraça você, Ronaldo, Marcelo, galera reunida aí, um abraço do Juninho, um abraço do Alisson, um abraço da família Bob, Tomix e Langinho. Prepara as marcantes, que a galera gosta de marcantes, segunda-feira aqui, meu irmão. Um, dois, três, vai, vai, vai, vai, vai. Como vou te esquecer, se tudo me lembrar você. Que não sabe dançar, ele fica só assim, amando, ó, pra você! Ainda escuto sua voz sussurrar, que é só mesmo. Eric, o Diabinho, o Rogério, Tanaka, o Neguinho do CL, o Nico, tá comemorando aqui com a gente, a quinta parte do aniversário do John. Para John! Como vou te esquecer? Se tudo me lembrar você. Meu amigo Thiago Sandro, minha Viciane. Alô, Caril! O nome dele é árabe, mas ele é brasileiro. Pode ficar sabendo aí, talvez você já saiba que ainda guardo lembranças de alguns momentos nossos. Meu amigo Barruan, Luciano Moraes, os cachorrões! São sete mulheres, até agora só tem três. Não aguento aceitar que acabou. Cadê o Gemar? Gemar, Gemar, Gemar! Aquele sentimento. Uma das casas que eu mais gosto de tocar é essa aqui, meu irmão. Também confesso que sinto em mim, baby, a saudade que me falou. Ainda tenho seu nome em mim. E você? Também tenho seu nome em mim. Jorge Lima. Escrito numa tatuagem. Chico Live também. Manda um abraço pra todo mundo. Junto está seu nome. Bicho, uma, duas, três, quatro garrafas de uísque e tá só começando! Tô no pop e vou fazer o S com DJ Alisson. É o Carimbinho! E Juninho Pop. Bora, bora, bora, bora! No Águia vou dançar, no Águia você vai curtir os melhores sucessos. No Arrasta Povão, arrastando a multidão pra sobrevoar no ar. E aí, minha DS! Parceiro Bigode, o Bigode Pop, o Bigode mais cheiroso, o Bigode mais charmoso, é Pop! Meu parceiro punk, meu irmãozão de meia jornada, sai do punk som. Esse cara dá valor pra gente, a gente dá valor nele, meu irmão. Bora, meu vesgo! Cadê o Renan? Cadê o Renan? Cadê o Renan? I'm a beast when you're coming on. Into the future, Cybertron. All the faster, better, stronger. Sexy ladies, extra longer. Cause we gotta be that bounce. We gotta be that pound. We gotta be that 808, that boom boom in our town. New Project. realidade virtual pra você. O aniversário ali. A Luz, se puder dar uma passeada geral assim, de ponta a ponta. Porque rolou aí muito na nossa página do Pop Festa, do Super Pop Festas. Muita gente reclamando que ligava pro número, dava no outro. E queria comemorar com o Pop na segunda-feira e vinha no outra. Enfim, vai ter o número no telão daqui a pouco. O número que você quiser comemorar aqui no Caribe, você pode botar no seu celular que já vai rolar o número do telefone ali no telão, o maior telão mais bonito, tá ali ó, daqui a pouquinho vai rolar inclusive as programações que vem por aí, olha ali, vai rolar o jogão na quarta-feira Brasil e Sérvia aqui, com 4 telões tridimensionais pra galera aí, ok? Beleza? Mas o papo é o seguinte, é pouco papo e muito som e muito chope, meu irmão! Alô, pressão! Alô, amigo! Não existe fronteira. Pra quê? Serginho Júnior também, a canhotinha poderosa. Você, meu amigo Serginho também tá por aí, Serginho. Você é o de menor, meu amigo Nil. E a sua primeira dama também. Deixa eu pegar pra você, pega pra mim também. Eu tiro a roupa do meu corpo, um bagulho. Alô, bola, meu patrimônio da Genequia. Eu sou maluca, eu sou maluca. Olha maior, olha maior. Eu só peço pra Missiane. Eu sou maluca, maluca por você. Eu sou maluca, maluca por você. Acabei de crer. Você me perdeu e agora chora. Vai, vai, meu amor. Chegou a hora, eu aprendi. Já te esqueci, não quero mais você. Vou encontrar. História nessa família também, né, mano? Não sei dizer que represente a força dessa paixão. Meu anjo do amor, meu super-herói, que nunca viveu o amor. Bora, minha Deus! Assim, se você achar essa canção. Alô, Neguinho, mundo, seu like. Bora, Olico! Meninas... É tudo por sua conta hoje, maninho! Será? Aniversário do filhão Patrick Silva! Alô, Patrick! Volta a batida aí, compadre! Essa batidinha é maneira. Olha o Rosenberg! Produções. Rosenberg! Filho do meu amigo Rosenberg, Rosenberg filho! Ele tá aqui, a retaguarda do Água de Fogo, convidando a galera pra sábado, aqui no Caribe, concurso de quadro. É a semifinal, né, meu amigo? E a galera tá convidada! Dá tempo nem de respirar, meu irmão. Loirinhas da metrópole ali. Loirinhas da metrópole. Agora são as loirinhas do Caribe. Hoje eu escutei uma canção de amor. Eu lembrei de você. Eu? Como lembrei de você. Hoje eu li um poema de amor. Eu lembrei de você. Como lembrei de você. Pede o meu amor, e o que fazer não sei. Tão menina quando eu conheci você. Talvez seja confusão, ilusão de um coração. Não sei mais o que fazer, não sei. Aquele prisma, Douglas. Sei, se não entende o que aconteceu. A menina não se acresceu. Não consigo gostar de um outro alguém. Marcelo G. Francisco! Lá do F-Sul! O helicóptero da saudade! DJ Maluquinho e seu batidão! Tão, tão, tão! Só no corpete! Banda Plus! Banda Plus! Envolvendo você. Sarari, sarirom, sarari, sarirom, sarari, sarirom. Dali meio dia. Sarirom, eu vou dançando meu chiclete pra não perceber. Eu tô cansada desse papo chato, tão DP. Eu ligo o dano na boca pra não estressar. Eu vou zoando na balada de fazer pirata. Pra ideia de dolete, ping pong. Te quero quando eu quero, fica aqui, vê se não sou. Para, amigo, para, Paulinho. Você gosta, né, maninho? Para fome, dá ideia de dolete, ping pong. Te quero quando eu quero, fica aqui, vê se não sou. Vem de Ronaldo. Dá ideia de dolete, ping pong. Que eu uso, jogo fome. Marcelo também. Para fome, sarari. E o bebezinho. E o Brad Pitt. Sarari, sarari. Rapaz, aniversariando hoje, tem mulher lá, meu. Sarari, alô, Brad! Meu tipo, E a nossa equipe de produção, Ivy Rosberg, vai tentar puxar aqui no telão, lá no fundo do baú, os números de telefones pra galera que quiser comemorar o seu aniversário aqui, ó. Tá bem pequenininho, se ele puder aumentar um pouquinho mais. Isso, puxa pra cima, beleza. Beleza. É tudo ao vivo, minha irmã. Parece o Faustão. Na verdade, esses são os números oficiais pra você comemorar o seu aniversário aqui no Caribe, sem boicote. Pop! Quero comemorar meu aniversário no Pop no Caribe. Vai até de manhã, Juninho! Eu também choro. Meu amigo Rafael do Grumix, se a nossa luz puder tirar no automático, e dá uma passada ali no camarote número 3. Já da tua direita ali, Douglas! Alô, Rafael do Grilho! E mandou uma mensagem pra mim, Juninho. Só as músicas filé, meu irmão. Alô, Pichote de Castanhal. E a sua esposa, Carolzinha. Alô, Fernando Cheiro. Cheiro verde. Foi bom te amar. Não consigo esquecer os beijos seus. Da noite de amor. Meu amigo francês, meu francês, sua seleção tá quase pra sair fora da Copa, meu irmão. Assim dói demais, dói demais. Nunca pensei que pudesse existir um sentimento tão forte. Vê se tu não vai fugir hoje, viu? Porque eu te peço amor, não me deixa assim. Você nem pensou, não me deu valor, não quis nem tudo que eu tinha pra te dizer. Não me deu nem outra chance pra provar todo aquele amor que eu tinha pra você. Você nem pensou, não me deu valor, não quis nem escutar tudo que eu tinha pra te dizer. Não me deu nem outra chance pra provar todo aquele amor que eu tinha pra você. Observa o povo! Vem a segunda parte do aniversário do francês, do povo! Simples olhar, eu me apaixonei. Cadê o Gemag Pescado? O que aconteceu entre você e eu? Para a boca de pelo! Brisa do mar, vinha nos envolver. O sol aqueceu, entreguei a você. O que é que tá com você aí, mano? O que é que tá com você aí? Seja como eu sonhei. Oi. Sempre te amarei. Pop é diferenciado, né, Juninho? Eu tô aqui com meu amigo Chifre. Logo atrás de mim, tá o casal mais lindo do Pop. Pop. Maluco e a Carlinha. Eles moram no meu coração, meu irmão. Pô, se mora no teu coração, tá comigo também. Quando eu venho pro Caribe, eu fico assim, ó. Feliz, eu nunca estive tão feliz. Quando você passou e sorriu pra mim, eu nunca me senti assim. Todas as noites eu penso em ti, querendo ter você junto a mim. Que pena que você... Meu Rodrigo Empresário Rosenberg. Ainda estou aqui. Sempre apoiando a nossa cultura. Ah, sua esposa, valeu, papai. Sem você, meu grande amor. Eu sinto teu beijo quando a chuva toca em mim. Quando o vento sopra uma brisa, volte pra mim, meu amor. Preciso te amar. Preciso te amar. Pode amar, pode amar, pode amar, pode amar. Pode amar. Essa vai, meu amigo, patrimônio, bola! O Bola Tatu! O maior tatuador e patrimônio do ar! Sabe por que eu voltei? Por que, mano? Não tinha como viver na solidão sem você. Me aceite de novo. E é com o Madrires, esposa do meu gerente, xerife Bob, José Farias. Vai ser pra sempre. Super Pop. Até a lua eu vou buscar pra te dar de presente. Vem amor, vem aqui. Super vem Pop. Super Pop. Olha pra frente. Olha aqui pra retaguarda. É você que não vem aqui. O Rodrigo da Selle. O Patrick Silva. Patrick, vem aqui comigo depois, viu? Amor, esse é o aniversário também. Vem também. Ele é a sua primeira dama, Dani. E o neguinho da Selle. Seca, larga o Luciano, meu irmão. Só beijo você. Esquece tudo, volta logo e vem me ver. Porque te ver tão longe dói demais, não faz assim. Te amar me faz tão bem. Eu te quero só pra mim. Vou gritar pro mundo tudo que sinto por você. E faço essa canção. Me enlouquece, ganha meu coração. Eu vou sair só pra curtir o som. Agora eu vou dançar. Quem sabe no final tenho você pra sempre a me amar. Vou pro Mega Príncipe fazer o pé. Pop Life. Tirarira. só beijinho que deixa louco. Na hora de fazer amor, eu fico doido. E Francisco! Então vem uma me fala. Olha o helicóptero aí, Brasil! Que eu me dou inteira, sou toda. Você é a primeira dama, valeu, papai! Pop na tua cabeça! Bob! Puro desejo! Com DJ Léo e David, a nova onda do Pará! Amigo Mega Wallace! E o Camarote! Eu vou negar sofrer demais quando você me deu fora! Camarote desce! Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola! E vem o meu cabelo, me valorizei! E claro, nossa amiga! Daniele Ribeiro! Daniele meteu a mão na bazuca hoje, meu irmão. Parabéns, Anny! DJ Alice e Julinho, fazer um S de super pop. Vou metralhar toda a família. Que eu ia chorar por você. Que eu ia morrer de amor. Que eu ia pedir pra voltar. Serginha Juni! Quarta-feira tem Pop Live! Me magoou! Jogão do Brasil, hein? Nosso amor. Quarta-feira no ginásio Abacatão! Ficou com outra e não pensou em mim. Ao teu lado sempre fiquei. Me humilhava, mas eu sufoquei. Agora vem dizendo que acabou. E no meu peito só a dor ficou. Meu amigo empresário Gilson Assis. Todo meu amor. Ele e sua esposa. Espero. Dona Manuela, valeu, Gilson! Lembra quantas noites eu fiquei chorando por você e nunca te deixei. Mesmo se assim você quiser me deixar, mas como eu te amo, ela nunca vai te amar. Faça a sua escolha, tome a decisão. Feche os seus olhos, deixe o coração. Vai. Alô, francês! Esse com o coração. Aí, Robigol, aí, Robigol! Alô, pezão! Tá ali, beijinho! Aquela noite eu te esperei, sentada naquele sofá, 11h25. E toda a família! Peralta, estou aqui com a gente! Aí no Caribinho curtindo o som do Pop! Assim, comemorando o aniversário do nosso amigo Matheus! Alô, Matheus! Nem esquece, isso passa. Sexta-feira à noite tem balada. Se pudesse, eu voltava ao passado. E faria a terra girar ao contrário. Voltava aquele dia. E eu te deixaria. Mas eu não posso apagar o que aconteceu. E esse sentimento que a gente viveu, eu nunca te ouviria me dizer adeus. Se foi amor, me diz agora por que não voltou. Olha no meu olho e diz que acabou. Segure suas lágrimas. Se foi amor, me diz agora por que não. Ô, Thiago Sampler! Aquela Budweiser que só tem aqui no Caribe. Eu quero ver. Eu quero. Alô, minha Missiana! Eu voltava ao passado e faria até a gira ao contrário. Voltava aquele dia e eu te deixaria. Mas eu não posso apagar o que aconteceu e esse sentimento que a gente viveu. Eu nunca te ouvi. Verdade, verdade. Tá chegando um grande dia. Aniversário do meu amigo empresário Gemac. Dia 14 de agosto. Pop Live MC Kevinho, Vinho, pela primeira vez na história, o Kevinho e o Pop, você acredita, meu? Vai ser uma onda! Peraí. Agora pega a gata e bora relaxar um pouco nessa aqui, ó. Sabor. Quer ser minha namorada? Você quer? Dividir um sonho novo, de aliança e de mãos dadas. Vou te perguntar de novo. Quer ser minha namorada? De rolé pela cidade. É por isso que eu vejo o dia, eu não largo esse som por nada. Vendo até a sessão da tarde. Eu tenho sonhos e em todos os meus planos tem você e eu. Algo mudou em mim depois daquele beijo que me deu. Me sinto adolescente. Alô, Vinícius, quando você chega mais. Dá um olho aí no teu, sabe, mano? Nunca me senti assim e vou até o fim. Põe a sua mão na minha, acho que essa vez é pra valer. Já pensou no dia de chuvinha, nós dois dormindo de conchinha? Só falta você me responder. Põe a sua mão na minha, acho que essa vez é pra valer. Já pensou no dia de chuvinha? E a galera do Playboy Lanches também? Tinha, sentindo falta do maluco, gente. E aí? Quer ser minha namorada? Olha pra ela e pergunta assim, ó. Quer ser minha namorada? De rolé pela cidade? Ou num beijo de pipoca? Vendo até a sessão da tarde. Meu parceiro Serginho. Sonhos e em todos os meus planos tem você. Ele é a sua primeira dama. Me deu, me sinto adolescente quando você chega mais perto de mim. Alô, maior! Nunca me senti assim e vou até o fim. Muito amor envolvido. Acho que essa vez é pra valer. Já pensou no dia de chuvinha, nós dois dormindo de conchinha? Só falta você me responder. Alô, Maldinho! Logo que cheguei, parei e vi você. Me desilusão com meu coração. Não me acostumei com a ideia de dividir você. Não é fácil, não. Doutor Rodrigo! Que situação! É, meu irmão! Rodrigo, meu amigo particular. Oi, oi. Ele, dona Vanessa. Do braço identificar o tempo que nos resta nessa. Até o língua de veludo tá na área, papai. Eu sei que seu desejo ser, você também deseja o meu. Logo ele agora. Vai dando jeito. Olha aí, Gemac, no telão, no telão. O Pop! Tira o brilho, tira o brilho! Bate nele, xinga ele, manda ele embora. Eu sei que seu desejo seu, você também deseja meu. Alô, Chico Live! Logo que cheguei, parei e vi você. Que desilusão, o meu coração.

assanhadinha, que só quer vral, só quer vral, só quer vral, vral, vral. Vem pra favela, fica doidinha, então vem sentando aqui. Essas malandras, assanhadinha, que só quer vral, só quer vral, só quer vral, vral, vral. Vem pra favela. Eita, mídia danado! Então vem sentando. Olha o Marquinhos Bad Boy aqui com a gente. Vai, vai, vai, vai, novinha. É a equipe técnica. O ritmo é esse aqui. Iluminação lá da Hot Vibe. Senta aqui, senta aqui, senta aqui, vai. Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui. O Lucas, Pátria, tá todo mundo aqui com a gente, garoto. Senta aqui, senta aqui, vai, vai, vai, vai. Essas malandras, assanhadinha, que só quer vral, só quer vral, só quer vral, vral, vral. Vem pra favela, fica doidinha, então vem sentando aqui. Vai, malandra, eita louca, tô brincando com o bumbum. Hoje valendo, ontem de novo e quarta-feira no Apagatão. O jogo do Brasil. Mas quando acabar o Apagatão, a gente vem todo mundo pro Caribe, meu irmão. Não vou mais parar. Você vai sentar por cima e o DJ vai te pegar. Agora toma, não adianta tu voltar, menina. Bora, Douglas. Agora você vai sentar. Lindo de açaí, poxa, pra gente. Toca com bumbum, ela balança e Yuri chama de malandra, ela vai se apaixonar. Tô tapinha na potranca, com bumbum, ela balança e Yuri chama de malandra. Alô, xerife! Providencia o Red Bull pra nossa equipe de produção lá, maninho. Agora vai sentar. Olha o camarote da patroa do gerente, meu irmão. Vai sentar, vai sentar, vai sentar. Vai, vai, Josimar. Vai, vai, Josimar. Vai descendo, Josimar. Que papatão, grandão. Que papatão, papatão, grandão. Que papatão, papatão. Ai, papatão, meu Deus, papatão, grandão. Que papatão, papatão, grandão. Que papatão. Olha o Jeguinho, é o Jeguinho, o Jeguinho. Ele tá um pouco sumido. Mas hoje a gente renova a amizade de novo, meu irmão. Pegou a vena. Doutor Rodrigo também. Sabadão. Porta dela já dando aquele Vale Night, meu irmão. É hora de palho, vou fora pra quem é dela. Hoje é pau, a piranha da favela. Hoje é pau, a piranha da favela. Hoje é pau, a piranha da favela. Hoje é pau, a piranha da favela. Hoje é pau, a piranha da favela. Hoje é pau, a piranha da favela. Hoje é pau, a piranha da favela. Hoje é pau, a piranha da favela. Hoje é pau, a piranha da favela. Hoje é pau. Pera aí que a parada é essa aqui, ó, meu irmão. Banda 007. Ah, tu quer de novo, é? Banda 007. Se eu aceitar essas flores que você mandou, bora na ginha, atua agora. E já vou lhe perdoar. Uma lua e um bom champanhe vão faltar. Se eu aceitar aí, Juxi, essas flores que você mandou. O Railando da Panã e o Ratinho dos Arrepiados de Marituba. Fala, Ratinho! Flores não sabem amar, flores não sabem chorar, flores. nosso Barruan só se lembra da quarta mulher dele. Seus erros a me amar. Banda 007. Seu sorriso e pagar um milhão, vende não. Se alguém quiser fazer negócio, para com o padre! Estrela, troca não. Seu sorriso deixaria até o sol em seu mar. Alô, Mamute! Iluminaria o estádio, tem um tesouro aí. Vou endoidar contigo hoje. Entre o seu queixo e o seu nariz, fez o seu sorriso, acertou a mão, meu Deus, quem fez o seu sorriso, acertou. Obrigado, empresários de Mag Preciados. Acertou a mão, meu Deus, quem fez o seu sorriso. Obrigado, Luciano, os cachorrões. E não é de hoje. Meu Deus, esses caras fez o seu sorriso. Que faz com que o pop seja sempre o pop, meu irmão. Acertou a mão. Só Deus dá tanta perfeição. Esquerdinha de hoje! É o décimo remo da precisão. Pensando bem, vocês se merecem, mas a sua história não vai acabar bem. Pois aqui se faz, aqui se paga. Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga. E já agora eu vou ligar pra ela, dar a notícia que ela tanto espera, que ela tá livre como um passarinho para poder ficar contigo, baby, alô. Oi, nego. Tudo bem contigo? Tudo bem. Cheguei pra perguntar se foi divertido. Divertido? Me traí. Eu nunca te traí. Cala a boca, pois estava aqui quando ele sim me falou da lingerie. E eu comprei pra ti tanto que eu te dei e te confiei. Mas onde que eu errei? Sua ingrata. O pop vai invadir a tua cabeça. Meu orgulho caiu quando subiu o álcool. Aí deu ruim pra mim. Pra piorar, leve. Rodão de arrastar o chifre no asfalto. Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende. De novo eu fechando esse bar, afogando a saudade num querosene. Ou beijando esse copo, abraçando as garrafas. Solidão é companheira nesse risca-faca. Enquanto cê não volta, eu tô largado às traças. Maldito sentimento que nunca se acaba. Ou beijando esse copo, as garrafas. Solidão é companheira nesse risca-faca. Enquanto cê não volta, eu tô largado às traças. Eu sei que tu era bom disso, meu irmão. Que nunca se acaba. A falta de você, bebida, não ameniza. Opa! Alô, de menor! Apaga fogo com gasolina. Eu de menor, os fantasminhas. Ele, meu parceiro Nil, também. Ainda comemorando o seu aniversário. Sete. E quarta-feira vai estar com a gente no Bagatão. Queria me lembrar de você. Essa ele manda pra primeira dama. Um sorriso aceso, amorei. Paradinho, pra cima. Como se fôssemos um casal feliz, como tenho vontade. Como eu queria estar junto de ti, te dar um beijo ardente com sabor. Mas como não posso ter você aqui. Jamag, não vai chorar, pelo amor de Deus, meu irmão. Tô pensando em como vou dizer adeus. Já bate uma saudade. Pra que insistir nesse amor que já sei que já deu? Vou embora pra... Obrigado, Chico Leiber! São amores. Chico, te prepara que quarta-feira uma emoção. Não tem conversa, meu irmão. O Bagatão na Cidade Nova. E depois a gente vem pra cá pro Caribe, viu? Mente, certos amores nos deixarão. Uma canção para sempre. E aí? Palavras que ficam assim no coração da gente. Cadê o francês, hein? Me abandone, meu francês! Juntos e Neto é sucesso. Essa é uma velha história de uma flor e um beija-flor. Ah, de graça! Uma noite fria de outono e as folhas caídas no chão. Da estação que não tem cor. E a nossa Miziane conhece o beija-flor. Que tem história. E ele lhe apresenta amor. Alô, Thiago Sample! E diz que o frio é uma fase ruim. Alô, meu padrinho Rosenberg! Rosenberg! O jardim, a única que suportou. Merece conhecer amor e sempre será. Oi! Ai, que sonho. Ai, que saudade de um beija-flor. Bora, Juguinho. Que me beijou, depois voou. Pra longe demais. Pra longe demais. Saudades de um beija-flor. Lembranças de um antigo amor. O dia amanheceu tão lindo. Eu durmo e acordo sorrindo. Garota, não. Não chore por ele. Garota, não chore. Não chore, não chore por ele. Sei que tá difícil pra você, mas também não tá fácil. Alô, bebê! Fortaleza e Júlio, hein? Tem me ligado perguntando. Opa! Opa! Opa! Calcaia. Essa união, porque ele não é homem de verdade pra você. Esqueça desse amor sem futuro. E o amor maior do mundo um dia chega às vezes sem querer. Garota, não. Diretamente no meio da galera. Não chore. Abração todo mundo. Ele. Esse cara que tem o dom do Bob. Não chore. Quer falar com o povão. Ele. Alô, Nandinho! Pois é, né, Juninho? Hoje é aniversário do nosso amigo Tchum Tchum. Tá aqui aniversariando com a gente. E a gente agradece com todo carinho. E toda essa família maravilhosa que ele trouxe com o seu aniversário. A gente agradece. Obrigado, hein? Vocês estão no Caribe e o pop vai detonando. Desse jeito, assim, na mania. Sem desespero. Vai, né? Olha, e se tiver mais alguém, hein, Nandinho? Pode mandar. E vai nos camarotes, mano. Olha o nosso olha amigo Bengola, rapaz. Você também tá aqui com a gente. Faz parte do nosso Rojo de Amizades. Obrigado, Bengola. Ele, nosso amigo Keké, também com a gente. O Matheus. Tá todo mundo no aniversário do Jojo, meu irmão. Então segura essa pra eles aí, mano. Pop Live. Você é meu sol, você me seduz, você me aquece debaixo do teu lençol. Isso é bom demais. A noite acontece, teu corpo enlouquece, teu jeito de fazer amor. Pensando em você, teu corpo nu me fez esculpir a imagem do prazer. Um, dois, três, agora! Eu canto pra você, eu vivo pra você, agora só você. É que o Douglas acordou, meu irmão! Lá no Tijuca. Aquele boicote. Sou só um. Com os meus sonhos de amor. Pra onde fugir? Edilson Assis também tá por aqui com a gente, faz parte aqui do nosso plantel de amizades. É um dos grandes amigos que a gente tem na família Assis. Obrigado, Edilson. Ao lado do seu geritão carioca, o carioca do pop, Maluco Lanche, também por aqui com a gente. E o nosso amigo Rodrigo, Rodrigo e Vanessa, dá-lhe meio dia. Dançar pra você, amor só pra você. Você e eu, danço pra você, amor só pra você e eu. Papai! Eu não tinha como ser um abraço pro Edilson Assis, assim, daquele jeito! Meu patrão Edilson Assis! Aí, morta! Se minha vida é errada, ninguém tem nada com isso. Eu meu amigo Lãozinho das Marcantes e o Ultra Breninho. Não tem super, não tem live. Manda em mim. Mas vai ter. Não vai ser você. Pô! Já passei na sua vida. Alô, malucos! De sua vida esqueci. Vem aqui comigo, papai. Quem quiser que fale de mim, tô nem aí. É muito amor envolvido, meu irmão. E pra ele só tenho a dizer. Peludo. Se eu quiser fumar, eu fumo. Se eu quiser beber, eu bebo. Minha liberdade tá aí, tá aí. Se eu quiser sair, eu saio com quem me der vontade. Minha liberdade tá aí, tá aí. Não devo nada a ninguém. Nossa relação. Fabinho Flex. E lutar por esse grande. Olha o plano. Que nos levará. Bora, Nil. E ação não convencerá. Manda um balde do teu aniversário, meu irmão. Que já não me amo, mas que isso é ilusão. Que tu sou. Acabou, não quero acreditar. Alô, de menor. Ai, meu coração. Sei que estão falando muitas mentiras. Tentar nos separar é covardia. Não sabe o grande amor. Sinto por você, ai meu bem querer, não vivo sem você. Sei que estão falando muitas mentiras, tentar nos separar é covardia. Não sabe o grande amor, eu sinto por você, ai meu bem querer, não vivo sem você. Camarote do DS, na Taída. Vencerá. Camarote do DS, na Taída. Ainda tenho fé na nossa relação, temos que lutar. Pega o Wallace! Alô, Raniele Ribeiro! Aí, Mega! Eu te espero quarta-feira. Pop Show. Depois do Jogo do Brasil. Lá na Bagatão, meu irmão. Bora endoidar! Endoidar! Endoidar! Meu amigo Rafael Anderson. E a Jaque também jogando pop. Por você, ai meu bem querer, não vivo sem você. Meu amigo Rafael, abraço Anderson pra você também. Muitas mentiras. Mamute lá do sul do amor sideral também. Já não sabe o grande amor eu sinto por você, ai meu bem querer, não vivo sem você. Nosso compadre Paulinho, viu Juninho, tá aqui com a gente. Compadre da gente, amigo da gente. E a gente abraça ele com muito carinho. E vem aqui ao lado o italiano da 3 eventos. O homem italiano, ele pode lutar na... Que italiano, argentino, o que é que ele é? Aqui, aqui, ó. O italiano do pop. Esse italiano é pop, não tem jeito, meu irmão. Bora, meu irmão. Cê vai falar. Bora dançar. Bora dançar. Bora dançar no Caribe com o pop. Eu tava com saudade desse Caribe. Hoje acordei com saudade, lembrando de você. Liguei pro seu telefone, mas ninguém quis atender. É final de semana, eu preciso encontrar você pra sair comigo. Vem comigo viver a vida para um lugar qualquer. Devagarinho. Quero apagar seus cabelos, sua pele de maçã. Quero beijar a sua boca avermelhada de batom. O dia está lindo e a noite espera por mim e por você. Vem comigo viver a vida para um lugar qualquer. Zeca da Joia, patrimônio há mais de 20 anos, meu irmão. Oi! Passava, passava, passava sim. Uma eternidade te esperando, te esperava sim. A imensidão do meu amor por ti não se expressar. Ah, sim, tava no Cineral sábado, é isso por que ele queria. Não se expressar. Por ti. Só bobagem. Eu chorei, já sofri, eu cresci com esse amor, eu vivi, te deixou, meu amor, meu azul. pensar. Por ti não sei expressar. Por ti. É o Águia de Fogo.